Hola, saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Despois da extensa entrevista a Proxecto Mourente e a pausa radioceánica, regresamos con noticias e máis músicas interesantes. Sen máis demora, pois, comezamos. E de inicio temos unha noticia triste. Descubrimos polo blog Zona Indie que o netlabel argentino catalán Holy Rook, o Grallo Santo, do que xa vos falábamos hai 4 emisións, remata a súa andaina depois de 5 anos. Desde Commons Baby mandamos un abrazo forte e desexámoslle a Mariano Giudice, cabeza do selo, sorte nas súas novas aventuras. Despedímolo co sinxelo de Mueran Humanos, o proxecto dos arxentinos Carmen Burgess e Tomás Nochef, coa canción Éxito de un ex santo, de unha ex santa, perdón, que foi o último, en este caso derradeiro, lanzamento de Holy Rook. Até sempre, pois, Holy Rook. Llaves del convento cuesta. dun net label que nos deixa, a outro que regresa con forza despois duns meses con obras na súa web, Error Lo-Fi. Xa puxeron a andar a súa lonxa en liña para quen queira mercar os lanzamentos que agora tamén sacan en CD. No retorno, traen debaixo do brazo un novo álbum de Green Means Love, The World Is Over, a referencia 23 xa do seu catálogo. Green Means Love é o proxecto de Floti, un mozo de Las Palmas que anda por terras de Salamanca despois tamén de andar por terras alemanas. Fai música calma, de aires folkis, e imos escoitar precisamente o tema que dá nome ao álbum, The World Is Over. I'm saving for a boat that I will park in my backyard, so when the floods sink this town we'll still get somewhere right past the night. I saw it on TV, water was all over the streets in the ocean that was me. Rooftops were islands. Search for a mountain high enough, we'll see the world from the top, and then we'll set our new home, because I saw it on the news. You must get higher else you lose. You know it's all been done and said. The chance is lost, the damage made. This world is over, and this world is over. They broke the ice searching for gold, and this world is over, and this world is over. They broke the ice, they needed oil, and this world is over. This world is over, they broke the ice, searching for gold, and this world is over, this world is over, they broke the ice, the city's drowned, this world is gone. All they are saying on TV, it is all lies, there's no such thing, it's going right, you can't believe. Well, go and tell your cousin, sir, but I think he's a big ass. He's probably as strong as you are if you think that way you'll get us. That I saw in the countryside, so when the water's all around, we got a place right in the sand, because we're drowning, that's the fact. I feel the water through my tacks. It's about time, the water's over, and this world is over, this world is over. They broke the ice, searching for gold, and this world is over, this world is over. They broke the ice, they needed oil, and this world is over. And this world is over, and they broke the ice, searching for gold, and this world is over, and this world is over, and they broke the ice, the city's drowned, this world is gone. A que está moi ben o que fai Floti. Ben, pois seguimos. O Netblock, ese sitio que teimen a forrarnos o traballo de procurar músicas libres, traenos este mes outro novo volume das súas escolmas, This Album Won't Eat Your Gas Money. Este álbum non vai comer os teus cartos para gasolina. Así, nunha primeira escoita, reparamos nos italianos Men on Route, unha formación moi numerosa con sede en Padua, no norte de Italia, perto de Venecia. Despois dunha época na que facían versións de estilos tan distintos como poden ser o italiano Giovanetti ou os The Cure, métense de cheo a facer cancións propias, cancións cheas de ritmos regues e ska. Aí están, pois, nacidos para brillar, os Men on Route. The same old story, wake up. Every morning, wake up early, hurry. Dreams and mermaids and coffee, Jojo. Get the bus, get to war, run, run, run. Go run, go run, go run. In your office, seat and stop your belly, my lip. Reputation perfect, body no, no soul, no soul, no, no, no, no soul, no soul. Stop your running, find your time. Stop your running, you got to shine. Stop your running, find your time. Stop your running, you gotta shine. Boss was grabby late at home, helpless. She is angry, Dina's cold eyes frog. Kids are shouting on your own, don't care. Bad to bad, bad alone in. Right, stop your running, find your time. Stop your running, you gotta shine. Stop your running, find your time. Stop your running, you gotta shine. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. E agora, por cousas do acaso que non busco comprender, viaxamos de Padua, onde morreu o Santo Antonio, a Cascais, no distrito de Lisboa, onde, precisamente, en Lisboa, naceu este santo, o que ve Faxada, de quen vos falei o domingo pasado na Radio Oceánica, lle dedica unha canción. De Faxada é para min un dos máis interesantes e ricos descubrimentos musicais deste segundo trimestre do ano. Canto máis o escoito, máis gosto del. Ve Faxada, Santo Antonio, os meninos. Só se tem um ao outro e vão os dois para o rio buscar e namorar. O António e o seu menino só querem tempo para se amar. E os peixes dizem não ao sermão que o nosso santo está a dar. Santo Dário de Mamãe. depois das cartas da soror, vêm os cantos do mal dolor para aligerar. António e o seu menino raro param para falar, e no meio da emoção já nem há tempo para o sermão dar que pensar. E o santo vai-lhe que fazer para o menino não se aborrecer. E o santo vai-lhe que fazer. Fantástico. Veimos xa rematando. Lembramos vos que aínda estades en tempo de participar no concurso para gañar un disco de Proxecto Mourente asinado por él. Manda un correo a itioscopio@gmail.com coa resposta a onde está e que é Mourente. E así poderás participar no sorteo deste CD. Quero enviar tamén un abrazo grande aos novos amigos brasileiros de Commons Baby, en especial o Raccoon, xa que nos enche de alegría a construción desta ponte atlántica. Despedimos o programa hoxe cunha formación xa desaparecida que, se ben nunca publicou explícitamente baixo licenzas abertas, si dispuso o seu único álbum de balde e para libre descarga na rede. Eles eran os Rifle Knives. Por que estáis aquí? Pois porque a Jody Hamilton, que foi membro da banda e agora é desenvolvedora do CMS Drupal, reeditou o disco para descargar no seu blog, convidándonos a mesmo a pedir unha copia en CD. Mágoa de Rifle Knives, tan divertidos e ao mesmo tempo creativos como eran. Deixo vos coa miña faixa favorita, Come By Naturally. Commons Bye Bye. Isto é uma faixa muito fixe, muito fixe. Sim, muito fixe. Yeah. Commons, baby. Ego 99.